rádio paralela, apresenta, cuide-se mal. Pois é, né? Doutor tá com uma cópia. Tá bem a coisa, hein? Tá ruim mesmo. Doutor tá precisando de um médico. É. Mudança de tempo, não é? Mãe, vocês estão rindo porque não é com vocês. O que o senhor tem aí, doutor? É mudança de clima. Ah, o senhor tem mudança de clima. Estou com uma tosse pneumoclimoclimática. Ah, sim, tá certo. Tradução, tosse de cachorro. Não, é isso não. Maurício. Cachorro. Vamos apresentar. Ó, atenção. Vamos hoje aqui na Rádio Paralela, nós vamos apresentar o quadro Cuide-se Mal. Quem tá aqui pra falar com a gente é o doutor professor. Sou mestre orientador psicólogo paranoico, doutor Valente Zebu. Sim. Que vai nos falar sobre animologite aguda. Animologite aguda. Tudo bem, doutor Valente Zebu? Tudo bem, vamos indo muito bem, não é? Tirando a tosse, apesar de tudo, não podemos nos queixar, não que é? Bom, graças pior a Deus. Pior seria se a gente ainda tivesse que torcer pelo Fluminense. Não, doutor, não esculacha. Aí seria terrível, não é, Ô, doutor Valente Zebu. Olha. Não esculacha da galera tricolor aí, nosso ouvinte, hein? Meu Deus do céu. Presta atenção, hein, doutor, presta atenção, pelo hein? Pelo amor de Deus, sai de mim. Não, doutor, é o seguinte, eu ouvi o Maurício dizer que o senhor é especialista em animologite aguda. Exatamente. Conheço essa doença não, que é isso, hein, doutor? Olha, muito bem, a animologite aguda, o nome já diz, não é? Vem de animal, do grego animal. Ah, sim. É a doença transmitida pelos animais aos homens. Perfeito. Os animais podem, por exemplo, transmitir bactéria aos homens? Ah, bactérias e muito mais. Olha, por exemplo. Por exemplo. Pode haver, Barbosa, uma transposição efêmera da transfiguração termodinâmica que irá incidir sobre a presopopácia equânime das tendências fisiológicas. Ah. Deu pro senhor entender? Bom, eu não entendi nada. Não, peraí, minha nossa, uma explicação tão simples o senhor não entende? Que isso? É simples, um homem pode adquirir comportamentos animalescos. Opa, epa, ufa. Exatamente. Opa, epa, o senhor fala que os homens convivendo com alguns animais, eles podem passar a se comportar como aquele, um animal, por exemplo, também? Exatamente, Francisco. Exatamente. Barbosa, exatamente. Ah. Olha, eu desenvolvi acelerados estudos sobre isso, não é? Sim. Eu fundei essa ciência. Qual ciência? A animologia aguda. Mas o senhor pode dar algum exemplo, assim, de um homem que tenha contraído essa doença? Olha, perfeitamente. Eu tenho um paciente que criava hienas. Hienas? Hienas, Barbosa. Hienas, aquele bichinho, não é? Sei, sei. Num apartamento. O quê? Hiena no apartamento? Exatamente. Várias hienas ele criava dentro do apartamento, esse paciente. O senhor sabe o que ele passou a comer no jantar? Não sabemos, não queremos saber, o senhor não se atreva a explicar, tá bom? De hiena entendo um pouquinho, então o senhor não precisa explicar agora, nada não, tá bom? O que eu não entendi é que ele comia e ria, não sei de quê. Não, ô doutor, vambora. Olha, tem um outro exemplo aqui, não é? Tem um outro paciente que criava codornas. Ah, codorna tudo bem, é um animalzinho até muito simpático. Você gosta de ovo de codorna? Adoro ovo de codorna. Tem comido ovo de codorna? Não tenho me lembrado disso não, mas gosto. Pois é, então ele tanto ficou ali, não é? Vendo a codorna com codorno, coisa e tal, e aquele vai e vem, não é? Que esse meu amigo acabou morrendo. Morrendo? Morreu de tanto fazer aquilo que a codorna. Não, doutor. Olha aí a codorna. Puxa vida, esses seus exemplos são impressionantes, hein? Eu tenho um vizinho que contraiu essa doença de galo. Doença de galo. Doença de galo, Barbosa, ontem ele foi expulso do prédio. Por quê? Porque 5 horas da manhã ele não deixava mais ninguém dormir. Que isso? Cantava sem parar e o pior. Quê? Que ele queria que a esposa dele colocasse ovo. Não, doutor. Foi uma loucura. E o senhor tem assim algum caso assim, que pudesse apresentar a gente? Pra que a gente visse alguém que contraiu essa doença e pensar que é animal? Ah, bom, meu irmão. Seu irmão? Meu irmão contraiu essa doença. É mesmo? Ah, Barbosa, ele passou muitos anos numa carroça puxada a burro, né? E pegou essa doença. É mesmo? Que ele veio até aqui na rádio comigo, inclusive. O seu irmão contraiu essa... Exatamente. Cadê ele? Traz ele aqui no estúdio pra gente ver, doutor. Não, eu achei melhor deixar ele lá embaixo amarrado numa árvore. Que isso? Ele chega aqui, ele vai querer ficar conversando com o Cacá. Ai, doutor. Um abraço, doutor. Paralela.